Estabilizando o localizador com campo à vista 5316. Trip 5316, aproximação, checa trem, torre 1186. 186, obrigado. Um bom dia, senhor. Torre Salvador. Bom dia, trip 5316. Agora a 2 milhas do externo, baixado e travado. O 235 no meia reporta visual pro campo. O 4208 está autorizado, aproximação em LS. Gente. Ativa livre pouso 53 no meia. T663, desça para 6000, ajustado em 1095 na chegada a Bonf. .200 Salvador, via chegada a Mari, desça para 2000, ajuste no 015. No meio, solo de 4-3, direita, solo 21 decimal 9. 219, obrigado. 0 via chegada, a princípio é o número 3, eu posso mudar em função do tráfego. Não cumpri a chegada. 5-3, 1-6, Bom dia, táxi via Alfa Juliette para remoto. Afirmativo, Alfa Juliette para remota, o 5316. Ciente, redução, cheque pré-pouso, torre 1986. 1986, boa. Torre Salvador, boa, 4208 da Azul INS. Rogério, de volta. Azul 4208, repórter em checado. O meu Mike é com quilo, prossegue. O pátio 4 está livre de acionamento, aguardando a cópia. O Mike é com quilo. Travado, 4208. 4208, 159-069, autorizado pouso, pista no zero. Pouso na 1-0 pro 4208. Ouro 434, esse é o controle Salvador. Ajuste no 095, via chegada a mar e desça para 2000. Bom, meu Mike é com quilo, autorizado Monati, meu pés, pista no 7, curva direita, corredor axé, 1935-0133, no transponder o Mike é com quilo. Mike Eco Kilo, chame a torre 18612, acionamento ou táxi decolagem até o regresso. Ok. Solo Salvador, bom dia, 4208 da Azul, livrando, zero na Alfa. 4208, Azul, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 4208, 08 para a Dado táxi, reporta para a galera, pista no 7, Oceano 6225, controle de Salvador. Oceano 6225, controle de Salvador. Dan 3663, desça sem restrições para 2000. Sem restrições para 2000. Autorizado a linha de colapso, pista no 7, vento 160 graus, 109, Mike Kilo. Dan 3304, desça para 5000. Desça para 5000. Nós, Mike Kilo. Dan 225, aciona identificação, desça para 8000, ajustado no 095 na chegada bom. Centro Recife está sendo informado. BM63 está autorizada a aproximação em ILS. Autorizada a aproximação em ILS, Centro Recife, BM63. Desça para 10000 com 1095, eu preciso de 250 mais na velocidade. Mike Eco Kilo fora do solo, senhor. Decolada 5-4, fruto fora do Tapuã, controle 119, sinal 35, Mike Eco Kilo. Kilo, gente. 225, Salvador. Descida agora. Na velocidade. Senhores aeronavegantes, sequência proposta. TAM 3B63, número 1. Oceano 200, número 2. Gol 1434, é o número 3. 3304 da TAM, é o número 4. Oceano 6225, número 5. Passaredo 2223, número 612 para pouso. Oceano 200, livre LS. Livre LS, 6200 vai reportar a estrada. Mike Ecoquilo, passando o farol de Itapuã, 1000 pés, direto Manati. Controle 199-35, Mike Ecoquilo. Quilo. Localizador em aproximação, cheque trem torre 1186. Controle, o Papa Romeu, Mike Ecoquilo. Mike Ecoquilo, controle visual para a plataforma Manati, informe livrando a zona de controle. Quilo, informará. Da 3304, desça para 4000. Oceano 225, Alagoinhas, prossiga para 5000. Passaredo 2223, navegando com 2509. Torre Salvador, da 3663, ponto 3 milhas do... Aliás, 2 milhas do externo, para entrar lá. 3663, vento 180 graus, 1119, autorizado pouso, pistino zero. Autorizado pouso, 190-3663. Salvador, é o TAM 3179, sempre na informação Juliette, 340 para Guarulhos. 179, aguarde a cópia Guarulhos, o ajuste no zero no meio, bom dia. Valeu. TAM 3304, velocidade 220. 220, TAM 3304. TAM 200, estabilizou no localizador? Estabilizou, sim, checa o trem torre 1186. 4462, 00. Mike, qual altitude? 10. Acione o modo Charlie. Modo Charlie. 200, reporte externo, trem checado. Reportarei 103 externo. Poder só para 4000. 3223 até 5000. Afirmativo, está autorizado em ILS. V63, solo 00, direita, solo no 209. 209, Libra, 103, direita. Salvador, 103, Libra. 3663, bom dia, táxi via Alfa Juliette, para o portão 02. Bom dia, Alfa Juliette, portão 02, 3663. Então 3179, copia. Afirmativo, senhor. Guarulhos 340, rota ao Pesolu 44, pista no zero, curva direita, saída da El, Leida Eudes, controle 119.35 e o transponder 5407, o TAM 3179. Autorizado Guarulhos 340, via Pesolu 44, cola da 10, curva direita, da El, Leida Eudes, 1935407. Correto, no pátio 3, chama pronto, TAM 3179. Chama lá no pátio 3, TAM 3179. 259 para 2000, chegada Mari. Baixar o travado, 6200. Sinal 6200, vento 150 graus, 109, livre pouso, pista no zero. Livre pouso, pista 10, 6200. TAM 3304, redução para aproximação, cheque pré-pouso, livre LF. Reduzindo TAM 3304. Voo no 434, interceptou o localizador? Afirmativo, estabilizado. Ciente, cheque o trem, torre 1186. 186, será que é bom? Tomador, o voo no 922, desceu à esquerda aí para a pessoa 050 para descer a tomação. Livre. Oceano 225 sem restrições até 2000. Salvador, bom dia. Chamou 1434 a Manila e meia do Estado. 1434, reporte externo, trem checado. Já está checado o trem, reportaremos do Estado. Mike é Coquilo, livrou a zona de controle. Gente. Meia 200, solo 04, direita, solo 129. Direita, 129, aqui com o solo mesmo, 00. Passa aí, 434, ou 434. Cono 434, vento 160 graus, 08 nós, que negar 1016, autorizado o pouso, pista no zero. Confirmando 160 com 8. 6200, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 6200. 4. Consiga. Chame a torre 1186, chega o trem. 3304. Então, 3304, continua a aproximação número 2 para pouso, forma de pista livre. O número 1 está aproximadamente 3 milhas de cabeceira. SK 3304. Restrições, número 4 para pouso. Acionei a educação, chegada mar disso, mantenha o 050 de altímetro no 096. Da Juliette, saneamento 6200. Portão 4, 6200. Portão 4, grave. Ok, confirma a posição e outra responde locada. Tribo 5217. Sim. Tá passando um Conde, voe a posição Bonf, para interceptar a chegada Bonf, e vamos no portal de cima. No 434, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, bom no 434. 210, 922. Autorizado, chame táxi, o TAN 3179. Chama da táxi. Salvador, o TAN 3304. Bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. A Alfa, reportará antes da Juliette, TAN 3304.